Alameda da El, Leda, Pós Pit. O controle Salvador e 120 do Tumal 8, código transponder é o 5443 do voo 1600. Voo 1605, TG mais correto, estamos falando para pushback somente. Sente, voo 1605. Voo até 36, vai entrar para o táxi, 4 horas e 10, 9, 3, confim. 3663, autorizado o táxi via Pátio Índia, Ponte Espera, Chame Torre, 118, decimal 6. Auxílio, Chame Turma 0, 119. Confirme apenas pessoas a bordo, 93? 93. Tem estão 3663. O 2 está em contato, radar. 2, 2, 2, 3, valeu. Vai olhar o táxi, observar o táxi do Airbus 300 da TAM, após autorizar a ingressão na Juliette, 102. Após o TAM, Juliette, por 02, 526. Solo, o trip 5437 para puxar o estacionamento na remota 13. Trip 5437 autorizado puxar o estacionamento, estamos prontos para táxi. Estimulado, pronto, táxi, 437. Até 3, vem, 3, ponto, espera, 9, 0, pronto. Tá 3, 9, 3, ali, mantém pistão na 0. Ali, mantém o 0, tá 3, vem, 3. Confirmando, transponder 5431, 5431. 5431, no voo, 923. Obrigado, volto 923. Solo Salvador, azul 4299, portão 8, para pushback filamento. Azul 4299, aguarda pushback filamento. Aguarda. Metriz, autorizado decolagem de pista 1-0, vento 240 graus, 07 nós. Autorizado decolagem de pista 1-0, para 36, metriz. 2859, aproximação, redução, checa o trem, torre 1186. Muito bem, um grande abraço, bom trabalho, até amanhã. Até amanhã. Bom dia, torre Salvador, TAM 3859, no ILS. 3859, continua aproximação, repórter, expulso, uma série travada. Passará. Dois, equipamento é o 145. Afirmo 145, 2223. Uma bela aeronave. O senhor tem condições de voar direto para a conquista? O senhor só se for agora. Livre. Muito obrigado, senhor. Já vou botar o bichinho para andar agora. Pronto para o táxi com 83 a bordo, 3 horas de autonomia e alternando vitória. 208, obrigado. Pátio Índia, ponto para Chame Torre. 118, decimal 6, ajuste altimetro 019. Poderia confirmar a alternativa? A alternativa é Vitória, autorizado via Pátio Índia, da ponto para 010, quando pronto 186. 5437. 135437, muito obrigado, vovô. De nada. Oceana Brasileira 1359 está voando sobre a água, altitude 8500, desça sem restrições até 2000. Câmbio. Oceana 1359, será vencida até 2000 sem restrições. Dia 3304, tem a informação Lima, Brasília, no 380, autorização. 3304, aguarde de cópia. Azul 4299, autorizado para o pushback estacionamento, chame para um táxi. Autorizado, vai reportar táxi, 4299 da Azul. Então, 3304, autorizado Brasília, nível de voo 380. Pista 10, curva direita, saída Arbor, eleva via amplitude 17. Controle 120, decimal 8, transponder 5444. Autorizado Brasília, 380, decola na 10 com curva direita na Arbor, pressão eleva para aerovia amplitude 17. O controle 208, transponder 5444, altão 3304, estamos no programa 4, chamará para o pushback estacionamento. Gente, número 4, estamos pronto para o pushback estacionamento. Chamará, 4. Torre Salvador, boa, 5437, próximo ponto de espera, pronto, desloque na nacional. Nível 5437, visual contrato nacional. Eu, avisou. Após o posto do meio, autorizado da EMAT, pista 10, 35437. Após o posto do tráfego nacional, linha EMAT, 10, 5437. Estacionamento Gol 1605, portão 3. Gol 1605, aguarde pushback, número 2 no setor. 7. Sim, senhor, até mais. Um abraço. Não, vento calmo, 49. 3259, sem direito pela direita, chame solo 1219. 219, bom trabalho, até amanhã. Cancela Charlie pro 6. Aguarde para acionamento. Vindo matrícula. Jeito 59, muito bom dia. Prossegue Alfa, reporte da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Solo Salvador, bom dia, equipe 5221, informação Lima, solicita 200 para vitória da conquista. 5221, aguarde volta. Solo Salvador, 4299 com 81 a bordo, 4:40 de autonomia, Serra Bravo, Romeu Papá. Bloqueado. Passaré 6211, aguarde táxi. Aproximação aí, Elias. Você é Elias, 3 quilômetros, querido, aproximação aí, Elias. 3663, você chama Recife, 1251. 251, obrigado, senhor. Bom final de semana a todos aí. Boa. Gente, aguarde pra cópia, Antônio de Brava. Confirme, destino, Antônio de Brava. Até através do portão 6 dúzia. 81, 81. Autorizado táxi até portão 6 dúzia através do 42 na droga. Qual é a sua intenção? 81, assessor da bomba, aguarde através do portão 6 dúzia. Vai aguardar portão 6 dúzia através. Cópia. Prossiga. Tipo 5221, autorizado, Vitória da Conquista, nível de voo 200. Pista 10, curva de direita, saída Arbor, Elefa, após direto de conquista. Controle 120, decimal 8, transponder 5451, aguarde protejamento. Guarané 6211, autorizado por direto acionamento, estamos com táxi. Puxa, se apontar para o táxi, 6211. Pushback acionamento, Goma 923 no 612. Goma 923, aguarda pushback. Guarda. IP 5221, pode iniciar o cotizamento. Autorizado conquista 200, decola do meu zero, curva direita, perfil da árvore, eleva após direto, controle 19, correção 120, estima 8, e aciona 5451, é IP 5221. Salvador, 3304, portão 4, pushback, acionamento. Então, 3304, agora pushback, número 3, no setor. Acionamento. 359, complete aproximação, torre 186. 359, complete aproximação, torre 186. Só luxo, né? 6225, PAB de 68, autonomia 4 horas e 40, Fernando Goiânia, pronto para o táxi. Oxané 6225, autorizado o táxi via Índia, ponto para chama torre 118 decimal 6, às vezes eu tomo 1019, tá? 1019, táxi via Índia, quando pronto, ponto espera 118 6, torre, Oxané 6225. Azul 4299, autorizado por seguir o táxi, ponto para chama torre 118 decimal 6, ajuste altímetro na 019. 1019, ponto para da 10, torre 18 decimal 6, azul 4299. Então 3859, irá observar o Embraer 190 da Azul, após autorizar a ingressar na Juliette, posição 09. 3859, após o Embraer da Azul, prossegue Juliette, posição 09. Série 1359, autorizado por uso pista 10, vento 230 graus, 059, que negócio 09. Série 1359, uso pista 10. Série 1359, trem baixar travado. Série 1359, bip checado, autorizado por uso pista 10, vento 230 graus, 059, que negócio 09. Série 1359, pista 10. Chané 6225 está pronto no ponto de espera da 10. Chané 6225, visual com tráfego nacional? Negativo. Paciente, mantenha o ponto de espera da 10, Chané 6225. Mantenha o ponto de espera da 10, 6225. Gente, agora visual com tráfego, Chané 6225. O Chané 6225, após o pouso do tucano da Força Aérea, 3 anos e mantém pista 10. Gente, após o pouso, eu me mantenho o 6225. Pavel, Paulo, tem uma serratiagem na minha escuta? Nome e destino? Negócio de cópia. Ô táxi, Oxané 6211, nós somos 68. Nós temos 3h40, alternamos 11h. Oxalé 221, não fique atento, Airbus 320, ingressando na posição 09. Após autorizado ingressar, tá, autorizado iniciar o táxi via parte 1, Índia, Polo Fera, chama torre 118, decimal 6. Após o altímetro no 019. Certo, após o Airbus 19, vamos seguir pátio 1, Índia, e chamar 18, obrigado. Beijo no Uno, desceu para 2010, ajuste 10, 19, reposta estabilizada em LF. 2010, 19, reposta estabilizada, Chinar 63, no Uno. O senhor, a gente não autorizou acionamento, então a torre não tem responsabilidade pelo seu acionamento, se está a 10 minutos, 20 minutos. Positivo, vamos com calma. Era 1359, no solo ao 06 ali, pista pra direita, chame solo 1219. Ok, era 1359, solo 1219. É 1359, agilize seu ingresso no pátio militar, repartizando pista. É autorizado iniciar o pushback, tem um ponto para ataque. Após a buzz do orçamento, inicia no 3 o gol no meio 05. No 8, que vai passar a retaguarda, após a gente autorizar iniciar o pushback, pronto para ataque. Após a reversa da chaneta, a gente está autorizado, gol 923. 0159, ciente, estação de frequência livre. Chané 6225, autorizado decolagem de pistão no 0, vento 250 graus, 059. Iniciando decolagem, pistão no zero, Chanel 6225. Atenção, Thiago, plano Costa. Para a Cachoeira de São Félix, decola da Enrimar. Decola da Enrimar com plano Noroeste, magnética 330. Reposta fora do solo, autorizado decolagem. Vento 250 graus, 059. Por Salvador. Por Salvador, azul 4299, pronto no ponto de saída aberto. Azul 4299, ali mantém pistão no zero. Ali mantém. Hotel Serra Tchada, acione o transponder 0117. Fala, Fernandinho. Zero 125, decolada 08, chame controle 1208. Controle 1208, Chanel 6225. Salvador, muito bom dia, Chanel 6225, cruze 1500 pés na saída Momo. Bom dia, 6225, Gilá, subal 320, saída Momo. 320, saída Momo, 6225, do Chanel. Azul 4299, autorizado decolagem de pistão no zero, vento 270 graus, 049. Autorizado decolagem de pista 10, azul 4299. Bom dia, torre, Chané 62, 11, espera pronto. Chané 621, autorizado ali, mantém pistão no zero. Ali é mantém na 10, 6211. Fernandinho? Não. Vamos lá, vamos. Seu Mídia Bravo, na escuta? Seu Mídia Bravo, acabamos de encontrar o seu plano, aguarde uns 3 minutos para a cópia. 3 minutos aproximadamente. Aerotaxi, gol 1923, POB 108, autonomia 3 horas e 35, alternativa Galeão. Hotel Serra Charlie, fora do solo, senhor. Hotel Serra Charlie, fora do solo, aos 1-0, chame controle, frequência 1208, mandando pro A330. Mantendo pro A330, 1208. Grato, um bom dia e um bom trabalho, senhor. Uno 605 para o táxi. 144 a bordo, autonomia de 3 horas e 20, alternando Campinas. Uno 605, 5 pessoas a bordo. 144. Centro autorizado o táxi via Índia, ponto espera de chama torre. 118,6, ajuste altímetro 1019. 19, da ponto espera 18,6, gol 1605. De modo normal 0117, Hotel Serra Thiago. Informe a distância, a radial, e distância de São Félix. Ah, para confirmar, o código transponder é 0117? 0117, afirmativo. Perfeito, está mantendo a radial para liberação a 360 e se autorizado depois a 310. A distância é 28 milhas já. Copiado, 28 milhas, pode prosseguir direto, destino, informe seu estimado no pouso. Estimado, estima aos 30 da hora local já. 1230, copiado. Reporte 20 milhas. Reportará as 20 milhas. M211, autorizado decolagem pistão no 0, vento 300 grau 049, que negar no 019. 2019 está iniciando, o Chané 6211. Informação é a Mike, agora é Copper. 6303, Salvador, bom dia, 6303, 1-2, tente da Mike. 6303, 1-2, número do Copper. Tente, 6302. Tem geral fora do solo? Fora do solo, estabilizado por uma doença. Gente, o meu tem geral, mantenha espera no setor noroeste. Nós temos uma aeronave agora se aproximando na cidade da 1-0, passando agora o externo. Aguarde para cruzamento do eixo e prosseguir para o Frost Japão. Aguarde, mantenha espera no setor noroeste. O Tano Gabriel vai por geral aqui, autorizado. Sente autorizado pro Geratu, chame o controle de frequência 1208, Tango de Abravo. 1208, Tango de Abravo. Bom dia, Papa Romeu, Tango de Abravo. Prossiga, Tango de Abravo. O Geratu decolado, senhor Lovena, senhor Lovena, senhor, comprou do Porto Geratu, se autorizado. Tango de Abravo, prossiga na pro Geratu, vamos se chamar para o pouso. 15 minutos, senhor. 1-2-2-9, copiado. Reporte final. Divulgar na final, também já bravo. 6211, com voo à direita. 6211, chame o controle, 1208. 08, boa. Controle, 6211. Bom dia, 6211, Silva 360, saída da EL, vigilância. 360, chance de voar da EL, líder? Autorizado, da EL. Da EL, obrigado. Aguardo. Controle, o Papa Papa, hotel Serra Charlie. Prossiga até Serra Charlie. Hotel Serra Charlie, conforme o plano está seguindo, senhor. É, devido a uma mudança aqui com a pessoa aqui, a cidade localizada, o ponto, seria no setor sul da cidade de São Félix. Se autorizado para o Hotel Serra Charlie, a magnética 250, a Pro Wisp, seria mais ideal para o meu destino, mantendo que a cidade velha. Portão Serra Charlie, prossegue direto do destino, livre frequência, 12345 e até o regresso. Graças, obrigado, já livrando o Bahia de Todos os Santos. Já 31 no Rochiné, não foi possível coordenar junto ao centro Recife, chame o mesmo, em 1260, alternativa 128.8 e corrigindo. Rochiné 6311, Recife em 12685, alternativa 12545. 6312, chame o contato que estiver funcionando. Rochiné 6225, Recife, agora em 1260, alterna 128.8, bom voo. Ok, Recife agora 260, até 1288, Rochiné 6225, obrigado, bom dia. Gente. 3304 com 8 direto B, alternando com 5 horas de autonomia para o táxi. 3304, autorizado táxi, via Índia, ponto espera, chame torre 118.6. Ajuste altímetro 019. 019, ponto espera 18.6. Salve Salvador, bom dia, Rochiné 6311, Lisão. 0, Guarana 605. 6311, segue táxi Alfa, reporta Anjo Juliette. Alfa, reporta Anjo Juliette, Rochiné 6311. Salve 23, a linha mantém pistando zero. A linha mantém pistando zero, 923. Azul 4299, voo híbrido da presente. Híbrido da presente, 4299. Azul, Recife 1251, alternativa 133.25. 251-3325, 4299. Vigilância 360, saída da El. 360 da El, ano 605. Trip 5221 para o táxi. 548 a bordo, 4 horas e alterna Salvador. 5221, autorizado táxi via Pátio Índia, quando chama torre 118.6. Pátio Índia, quando torre, pode esperar. 5221, obrigado, até a volta. Autorizado decolagem pistona 0, vento 300 graus 059. Iniciando pistona 0, gol no 923. Tava Operador 7304, não tem ponto de espera da 1-0. Não, 3304, não tem ponto de espera da 1-0.